dele, pois quem é ungido de Deus está protegido por ele. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com quem de ungido não é brincadeira, quem tocar no quem de ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Saul de Tarso perseguia os ungidos, era um homem atrevido, veja só o que aconteceu. De Damasco ele ia, uma carta ele trazia pra ofender o povo de Deus. E de repente algo então aconteceu, Jesus Cristo apareceu, começou a lhe perguntar: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Lhe bateu a tremeter, ele caiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Israel estava sendo humilhado pelo gigante malvado e Davi apareceu e perguntou: quem é este circunciso pra tocar no povo ungido e afrontar o Deus do céu? Porém Davi chamou ele pra batalha e o Deus que nunca falha por ele se pôs de pé. Davi jogou a pedra e o gigante ele feriu e então ele caiu e foi com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem mexer com crente ungido não é brincadeira, quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira. Não adianta levantar contra os ungidos, mexer com os ungidos é brincar com fogo. Quem levantar contra o povo de Deus, pode crer, ó meu irmão, que esta palavra é verdadeira. Sambalaque mandou chamar Balaão para amaldiçoar o povo que Deus escolheu. Ele abordou a jumenta e foi andando, no caminho foi pensando no que iria falar. Subiu ao monte e abriu a sua boca, foi pra amaldiçoar, mas não amaldiçoou. Ele dizia: não posso amaldiçoar, este povo ungido está e foi